ar que edificou. Pela fé Sara de Abraão gerou. Pela fé Moisés o mar atravessou. Pela fé o gigante Davi derrubou. Pela fé Bartimeu o cego enxergou. Pela fé Pedro sobre as águas andou. Pela fé em Jesus ela tocou. Foram 12 anos que ela suportou. À espera de um milagre. Pela fé eu sei que vou chegar. Sou sonhador e não desisto de lutar. O meu Deus é forte e comigo está. Sei que estou seguro e não vou parar. Não vou parar. Pela fé esse mar, Faraó não vai te alcançar. A ordem é pra marchar. Pela fé, derruba esse gigante. A tua vitória, Deus garante. Deus vai na frente, dissipando todo o mal. Não há inimigo que resista ao seu poder. Pela fé, eu vou combater. Pela fé, sei que vou. Pela fé, milagre posso ver. Pela fé, vai acontecer. As promessas de Deus vão se cumprir. Quem disse não vai ver Deus dizendo sim. Pela fé eu sei que vou chegar. Sou sonhador e não desisto de lutar. O meu Deus é forte. Sei que estou seguro e não vou parar. Não vou parar. Deus vai na frente dissipando todo o